Texas 3520, POV é de 119, alterna Recife com 2 horas de voo. 2 horas Recife, 119 a bordo. Livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Rota 3520. Samaré, Rota 3520. Salvador, TAM 3520, ponto para 10, pronto. TAM 3520, a linha decola 10, vento é 120 graus, 9 nós. Autorizado a linha e decola 10, TAM 3520. Ponte 4 do Pátio Grato, bom dia. Bom dia. Copan 3520. 520 decolou 1-4, controle em 19-8, perdão, 120.8, bom voo, bom dia. 128, bom dia, Copan 3520. Controle Salvador, bom dia, Altan 3520, decolou na Fulca, Aracaju. 3520, bom dia, sobe 190. 390, Altan 3520. 120, chama agora o centro Recife no 26.85, alterna 1-2545. 26.85, 2545, boa alterna 3520.